Mas abra sua Bíblia em Lucas. Tem que ter mais alegria para abrir a Bíblia, né? Lucas 19, o capítulo 11. Eu vou ler um texto longo. Aí os irmãos podem até ficar sentados, mas reverente, porque o texto é longo. Eu não vou usar esse texto na pregação, mas eu preciso desse texto para essa palavra de hoje. Tá certo? Diz assim: ouvindo eles estas coisas, né? Lucas 19, 11. Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade. Diga: autoridade. É só isso aqui que eu quero para hoje. Autoridade, tá? Terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusertes e ceifas o que não ceifartes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puserte o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse-lhe aos que assistiam, tirar-lhes a mina e dar-lhes ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quisesse que eu reinasse sobre eles, trazemos aqui e executai-o na minha presença. Amém. Agora preste atenção. Eu falei essa palavra autoridade. A Bíblia conta que no Jardim do Éden, o homem, ele recebe a autoridade de Deus, e aí de repente o diabo vem e faz uma trama ali, né, em toda aquela a história do Gênesis ali, e ele impõe então sobre o homem uma derrota. O homem agora, ele é derrotado no jardim. Ele havia recebido a autoridade do Senhor, mas a Bíblia diz que a serpente veio e ele acabou sendo roubado na sua autoridade. O homem perdeu a autoridade, o homem não perdeu a autoridade. Uma coisa é certa: o homem não exercia mais a autoridade como ele exercia ali no Jardim do Éden. Então, a derrota que o diabo impõe sobre ele faz com que, aí a gente vai usar essa palavra aqui, a autoridade fosse roubada daquele homem, tá? E ele agora não era mais aquilo que ele era, né? No jardim ele era algo, fora do jardim ele não é mais esse homem que era, cheio de autoridade, dotado de toda a autoridade. Autoridade que a Bíblia diz sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves, sobre a natureza. Então ele tinha essa autoridade porque o homem, segundo a palavra de Gênesis, foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? E ele então, homem à imagem e semelhança, ele tem todo o poder agora, toda a autoridade e todo o domínio sobre o jardim. E aí Satanás então, sabendo dessas coisas, ele vai e ataca o homem, né? Onde é esse ataque? Para que esse homem desobedeça e seja retirado dele essa autoridade. Então veja bem, ele vai e o homem peca, e por causa do pecado, autoridade ela é roubada. É interessante que nessa conversa, nesse diálogo, quando Deus conversa com o homem, Deus ele dá uma palavra, e a palavra é, olha, você não vai se alimentar de determinada árvore, e aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore da obediência, né? Adão e Eva tinham que obedecer a Deus. E Deus conversa nesse nível aqui, ó. Não vá comer do fruto dessa árvore. Aí então, de repente, o homem tem a imagem e semelhança de Deus. E o diabo chega diante dele com uma palavra. E a palavra do diabo, olha, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Mas peraí, o homem não era a imagem e semelhança de Deus? Como é que agora, se ele comer, ele vai ficar igual a Deus? E o homem cai nesse engodo de Satanás. Estava sendo testado ali a obediência, e Satanás vem com a sua artimanha. Para quê? Para enganar o homem. Por quê? Porque o homem já era a imagem e semelhança de Deus, e ele não precisava comer do fruto da árvore da vida para que ele ficasse igual a Deus, porque já era. Então isso aqui é muito forte para nós hoje. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Você é filho de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você saia dessa posição de filho, de filha. E o homem estava ali, e agora o diabo chega, forma todo aquele cenário e traz, oferece ao homem algo que ele já tem. Isso daqui é muito forte para nós hoje, no Brasil, país capitalista e tudo mais. Porque veja bem, tem muitas coisas que estão sendo oferecidas aos servos de Deus, mas são coisas que o servo de Deus já tem. Só que ele não percebe que tem. Adão e Eva, eu não sei como é que eles puderam se deixar enganar. Mas o diabo veio com a sua artimanha. Ele não veio com dois pés, para querer bater no homem. Ele veio devagarinho, com todo aquele engano, engodo. E ele começa a conversar com o homem, porque ele é esse espírito de engano. Ele é esse espírito enganador. Então veja bem, hoje, nós sabemos que esse domínio, ele volta para o homem. Ele volta para o homem então se revela um homem de autoridade através de Jesus Cristo. Mas esse homem perde essa autoridade, quando eu falo perde, coloque entre aspas, né? Ele deixa de usar essa autoridade justamente por causa da conversa com a serpente, da conversa com Satanás. Então o que foi acontecer com o homem para que ele perdesse essa autoridade? O homem perde a autoridade. Autoridade sobre o quê? A Bíblia diz que quando o homem foi chamado pelo Senhor, após ele ter cometido o pecado, ele fala sobre desejo. Veja bem, hoje se você for olhar o homem, ele luta, ele corre atrás para que o seu desejo seja saciado. Ele estupra, ele rouba, ele faz um monte de coisa errada para satisfazer o seu desejo. O que aconteceu com esse homem? Ele se sujeita àquele que o tentou, ao próprio diabo. Quando Deus vai consolidar Caim, ou melhor, consolidar Abel, ele consolida, aliás, foi Caim que matou, né? Ele vai consolidar Caim. Ele diz assim, ó, se procederes bem, é certo que serás aceito. Mas diz assim, se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo seja contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja bem, o homem já havia caído. Mas Deus está dizendo, você pode dominar. Você pode ter autoridade sobre esse desejo. Mas a Bíblia diz, na sequência da história, que Caim mata Abel. Veja bem, irmãos. Na carne, o homem não consegue dominar os seus desejos. Não tem jeito. Por que que ele não consegue? Porque tem um desejo interno aqui dentro dele. que o domina, que tira dele essa autoridade. Olha, eu não quero fazer, mas eu estou fazendo. E como é que ele perde essa autoridade? Ele deixou de lutar contra o seu desejo. Ah, se você for verificar hoje, a gente ainda pode falar, sem ser preso, daqui a pouco não pode mais. Mas tem alguns, até na, eu estou repetindo aqui uma palavra do apóstolo Lênin Terra Nova. Muitos psicólogos que estão aí dentro dos seus aconselhamentos, pegando aqueles que têm problema homossexual, e chega e diz, ah, você motiva a pessoa a fazer aquilo que sabe que está errado. Não, mas tem que fazer, porque isso, porque aquilo. Psicólogo não crente. Porque se é de Deus, vai fazer o tratamento para que o homem seja homem e a mulher seja mulher. Mas está ali aquele desejo latente, né? E ele não consegue mais dominar. Ele não consegue mais lutar contra esse seu desejo. Ele não consegue. Perdeu a autoridade. O desejo do homem passou a dominá-lo. Ele não domina mais essa carnalidade. Ele não tem autoridade mais sobre essa carnalidade. Esse homem agora não tem autoridade sobre si mesmo. E isso eu coloco aqui para os irmãos, que nós temos esse problema para ser vencido. Até a gente mesmo, quando faz um propósito para cumprir, é difícil. Porque sempre aparece uma coisa, outra coisa, outra coisa, e a gente acaba não cumprindo aquilo. Por quê? Porque falta autoridade. E a igreja precisa saber que em Cristo, essa autoridade ela é retornada e ela vai ser cobrada. Eu estou dando 10 minas, e se trazer dobrado, vai ganhar 10 cidades para ter autoridade. Ou seja, Deus está testando aqui a gente na nossa autoridade. Isso aqui é verdade humana, irmãos. A gente precisa trazer à tona essa autoridade, tirar a autoridade do desejo. O homem natural passou a ser guiado pelos seus desejos, passou a ser guiado pelos seus pecados. Mas nós não estamos mais no nível do homem natural. Em Cristo Jesus, nós estamos em outro nível, no nível do sobrenatural. E por isso nós temos autoridade sobre toda a carne, sobre todo o nosso desejo. Então é preciso nessa noite entender que esse homem natural, ele acaba perdendo a autoridade sobre o seu desejo. Mas ele também perde a autoridade porque ele é dominado pelo pecado. E agora ele anda na carne. Né? Romanos 6,12 diz assim, não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Novamente entra aqui o nível de autoridade e o homem, mais uma vez, sendo roubado na sua autoridade. Gênesis 6,3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Olha só, gente, como tem algo aqui que a gente precisa aprender hoje para exercer esse nível de autoridade. Quem está na carne se inclina para a obra da carne. O apóstolo Paulo já ensinava isso a nós. Então, quando o homem passa a viver de forma carnal, ele acaba sendo escravo desse domínio da carne. Está lá em Gálatas 5,17. Então, eu não posso me deixar dominar pela carne. Há uma guerra entre carne e espírito, espírito e carne. Essa palavra é muito forte. Os opostos entre si, carne e espírito. Essa briga é dentro de nós, onde vai vencer quem tiver alimentado. Então alimente o espírito e deixa a carne morrer, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá certo? Então veja bem. Tem uma coisa aqui que eu queria que a igreja deixasse entrar muito no coração. Hoje, a gente está entrando no nível de globalização muito grande e, inclusive, é do conhecimento. A gente tem a liberdade para pregar, para falar, para ensinar. As rádios estão falando de Jesus e tudo mais. Mas hoje, queira ou não, acaba surgindo no ciclo, na área acadêmica, novos ensinamentos. E esses ensinamentos são para desfazer aquilo que é do Espírito. e fortalecer aquilo que é da carne. Vou dar um exemplo. Muitos estão lendo a Bíblia agora e trazendo um nível de conhecimento bíblico onde a guerra dos apóstolos, a guerra dos autores bíblicos, elas foram simplesmente guerra a nível humana, onde não houve uma interferência nem de Deus e nem do diabo. Entenda isso aqui. O diabo está se movendo nesse meio para fazer com que o homem novamente seja enganado. Como é que ele vai ser enganado? Sendo dominado pelo corpo. Olha, vive a tua vida, é o hedonismo pregado. E infelizmente, irmãos, quando a gente fala de hedonismo, a igreja do nosso século é uma igreja altamente hedonista. Por quê? Por que uma pessoa vai numa corrente? Eu não estou dizendo que todas vão, mas qual é a intenção de alguém que vai numa corrente da quadrangular, que vai numa corrente da Universal, que vai numa corrente da Igreja Éden? Ah, vamos encher o culto de terça, eu tenho que ir na terça. Por que eu estou vindo aqui? Porque tem algo que eu quero usufruir. A palavra da Tinka foi muito forte aqui. E Deus quer nos fazer prosperar. Mas eu não estou vindo para a igreja simplesmente para me dar bem, para prosperar, para ficar rico. Eu estou aqui para servir o Senhor. Aquilo que vem a mais é consequência do serviço. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acabou. É o princípio bíblico. Mas a gente vem com essa intenção, então a gente acaba agora querendo tudo bonito, tudo belo, tudo mais, tudo meu. Me dá bem em todas as situações, e aí então a gente acaba não se apercebendo que o diabo está trabalhando para quê? Para que o ego entre na igreja e todo o altruísmo caia por terra e a gente não viva mais a realidade de uma igreja que tem autoridade. E nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, é isso que diz a palavra. Então vamos pisar na cabeça do diabo de verdade, vivendo a verdadeira fé, não se deixando levar por esse engodo de Satanás que está tirando da gente a autoridade de fazer o melhor para Deus. A igreja precisa exercer autoridade. Se o homem não está em Cristo, ele está dominado pelo diabo e infelizmente Satanás consegue fazer isso. Ah, dá um exemplo para vocês muito claro. No meio dos 12 de Jesus, havia o Judas, não é? Judas era um líder de excelência ali no meio dos 12. Mas a Bíblia diz que entrou um espírito de Satanás nele. Entrou em Pedro, Pedro se livrou. E Jesus disse, eu te cirandei, eu te guardei porque o diabo estava te cirandando. Eu estava te protegendo. E aí então ele chega em Judas, um dos 12, e entra e engana, e Judas morre. Então imagina no nosso meio, com tantas informações e desinformações. E a igreja acaba caminhando e sem autoridade. Precisamos exercer novamente essa autoridade. Eu preciso ser restituído na minha autoridade, a minha oração, a minha palavra, a minha vida cristã, a minha vida com Deus. Tudo isso precisa ser restaurado. Então eu não posso mais de forma nenhuma me deixar levar por esse secularismo, por esse hedonismo, por esse humanismo. E eu tenho que caminhar em cima daquilo que a palavra ensina. E o que que a palavra ensina? Que nós somos homens e mulheres de autoridade. Então não se deixe roubar. Você pode fazer a sua célula, você pode ganhar almas para Jesus, você pode vencer a chuva e chegar na igreja. Esse tempo de chuva, irmãos, é o tempo que a gente mais é desafiado na igreja. Hoje nem tanto, mas eu me lembro quando enchia, ainda enche aqui, Anne. N3 aqui, não enche mais tanto, né? Mas aqui foi até filmagem, não sei quem foi que andou de canoa aqui, mano. Ah, enchia tudo aqui. Quem foi? Nortinho. Acho que não. Andou de canoa aqui, irmãos. Ah, foi ele? Foi? Ah, já está dizendo, né? Então, irmãos, andava de canoa, que era uma dificuldade. Eu me lembro da irmã Luísa andando de lá da Ed para cá, a luta que era para chegar aqui, né? Então chega agora o tempo de chuva, a gente vai ser desafiado por uma coisa que é natureza, não tem jeito, Belém chove, irmãos. Mas nós podemos vencer isso. É, a nossa alma, o nosso desejo vai ficar, fica para ver o Fluminense ser rebaixado, né? Mas Deus está dizendo, deixa o Fluminense para lá, vai cultuar, pega uma sombrinha, né? Vai adorar a Deus. Então entenda que eu estou trazendo um exemplo bem simples, que talvez não tenha nada a ver, mas é uma realidade onde o nosso desejo é o hedonismo, ele supera aquilo que é a nossa autoridade espiritual. Você pode vencer. Você, na verdade, nasceu para vencer. O rótulo que o apóstolo Paulo e o Senhor colocam sobre você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Amém? Então, eu preciso ter essa autoridade restituída. Como é que essa autoridade é restituída na igreja? É quando eu tenho essa proteção da graça do Senhor contra toda manifestação diabólica, do tentador. 1 João 5,18, preste atenção. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus aqui? Diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha só, se eu sou nascido de Deus, se eu sou guardado por Deus, a Bíblia está dizendo, o diabo não pode me tocar. Então eu preciso estar debaixo das asas do Altíssimo, do Onipotente, para ser guardado pelo Senhor. Lucas 11:24 diz assim, ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Olha só a palavra dizendo, a pessoa que está sem Jesus, a pessoa que está sem Cristo, infelizmente, ela tem um demônio dentro de si que a controla, talvez até mais, que controla a sua vida. Ah, pastor, dizendo que está possesso, pode até ser que fique. Eu estou dizendo que controla, que tem autoridade sobre a vida dela. A Bíblia diz, quando fala de Judas, que ele foi possuído por Satanás. Não diz que ele ficou lá encranquelhado todo. Ele, houve um nível de possessão que ele acabou perdendo a autoridade, deixando de fazer aquilo que era para glorificar a Deus, e fez o quê? Traiu o Senhor. Faz aquilo que ele não queria. Tanto é que teve remorso e foi se enforcar. E ele era apóstolo, irmãos. Era um dos 12 diretos de Jesus, mas não tinha autoridade. Não tinha. Por quê? Porque ele se deixou dominar novamente, e agora de uma forma pior. Sai, anda por lugares áridos e volta. E o que, que tem acontecido, meu irmão? É que tem uma geração que acaba sendo uma geração demonizada, demoníaca, que vai para tirar essa autoridade do homem, que vem para subjugar o homem. E aquilo que Deus imaginou para o homem acaba caindo por terra, porque ele se deixa levar perdendo essa autoridade. E a intenção do diabo é a mesma: roubar, matar e destruir. Mas para aquele que está em Cristo, ele volta para o plano original. Mas pastor, aqui só tem crente. Pois é. Eu não sei se tem algum não crente. Se não tem, vai se converter agora e vai voltar para o plano original. Mas Judas era um dos 12. Judas era apóstolo. E a Bíblia diz, foi possuído por Satanás. E foi roubado na autoridade. Então eu preciso entender que se eu estou em Cristo, tem alguém que direciona a minha vida. E esse alguém não é o diabo, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai nos levar a usar a autoridade para servir ao Senhor e não a nós mesmos. Está entendendo, filho? Então, se, como é que eu posso ter essa autoridade de volta? Dizendo, Senhor, eu quero a proteção da tua graça. Eu quero estar debaixo da tua graça. Porque debaixo da tua graça, o maligno não me toca. Tá? Pode aplaudir, meu irmão. Quer aplaudir, aplauda, viu, menino? Só ensaiar ali. É para mim, é para Jesus. Debaixo da graça dele, o inimigo não me toca. Mas tem uma coisa também. É permitir que o Espírito Santo de Deus nos use e use o seu poder através de nossas vidas. Mateus capítulo 9 diz assim, o versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz-lhe então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Veja bem. O mundo e aqueles que estão no mundo, os mundanos, os não crentes, os chamados na Bíblia gentios, eles são controlados por Satanás. Há um domínio maligno sobre a humanidade. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, que apenas vive no mundo, mas está em Cristo Jesus, ele não é mais controlado pelo mundo. Ele não é mais controlado pelo inimigo. E a Bíblia diz que a tais homens Deus deu autoridade. Vai com o paralítico, ora sobre o paralítico, cura o paralítico, o povo glorifica Jesus. E a resposta é, eu estou dando autoridade aos homens. Deus está dizendo, olha, para minha igreja, para aqueles que vivem no mundo, mas não são do mundo, para aqueles que estão no mundo, mas não são daqui, são de lá, do céu. Para esses eu estou dando autoridade. Então entenda, você tem. E por que não está usando? É preciso permitir que o Espírito Santo use. Para reverter situações. Para pegar a palavra. Para ministrar tudo aquilo que o próprio Jesus ministrou. Se Jesus fez algo, irmãos, a Bíblia diz, podemos fazer coisas maiores. Se Jesus deixou um exemplo de alguma coisa, vamos fazer. Porque se nós não fizermos aquilo como o Senhor ensinou e exemplificou, a gente vai estar fora do plano do Espírito Santo de Deus. A gente vai se deixar levar por aquilo que o mundo quer e por aquilo que nós queremos. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Todos. Está dentro de você? Está se movendo em você? Então, meu irmão, a igreja tem que ser diferente. A igreja não está sendo movida pelo diabo que reina sobre o mundo. A igreja está movida sobre o Espírito Santo, quem reina é Jesus Cristo. Então, nós precisamos sim, como igreja do Senhor, fazer a diferença. Outros jovens estavam aqui, eu estava vendo, estava empolgado. Ao mesmo tempo, eu fiquei triste. Porque muitos jovens faltaram ontem. E assim como estão faltando hoje. Muitos jovens faltaram. Ah, o que era que estavam fazendo? Não sei. Pode ser que não estivesse cometendo pecado nenhum. Mas quando a Bíblia começa a colocar a ideia da questão de você não ser mundano, é porque você estava fazendo alguma coisa para o mundo, no mundo. Ah, é pecado ir jogar futebol? Não, mas na hora do jogo é problema. Na hora do culto é problema. É pecado ver a novela aí? Tem algumas, eu acho até que é. Mas, não é pecado, mas na hora do culto. Então essa é a questão do engodo. O Senhor diz, não coma dessa árvore. E o diabo vem, você precisa comer para que você se torne tal coisa. Não se deixe enganar. Deixe o Espírito Santo lhe usar. Seja instrumento de Deus, através do mover do Espírito na sua vida. Uma outra coisa para que essa autoridade venha realmente ser usada pela igreja, usada por nós, é tomar posse da graça de Deus que nos foi dada por Jesus. Você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Mateus capítulo 28, 18 diz assim: e aproximando-se Jesus falou-lhe dizendo, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Toda autoridade estava sobre Jesus. A autoridade plena está entregue agora na graça que é Jesus. Então veja bem, o homem agora, ele é visitado pelo próprio Deus. O que acontece? A autoridade se manifesta dentro da terra, na terra. Ela se manifesta em Elias, ela se manifesta em Moisés, ela se manifesta em Davi. E quando essa autoridade se manifesta, ela vem e coisas maravilhosas acontecem. Quando Jesus vem à terra, e nele é manifesta a plena autoridade. Quando a Bíblia coloca a palavra plena ou plenitude, é o mesmo que falar eternidade. A autoridade eterna, completa, sem fim, ela se manifesta em Jesus Cristo. Agora veja bem, Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus então passa essa autoridade para a igreja. Na palavra para Pedro está lá, né? Você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou te dando as chaves. A autoridade. A autoridade é entregue à igreja do Senhor aqui na terra. Então veja bem. Se eu tenho autoridade na terra, eu tenho autoridade sobre todas as obras da terra. Quem é que rege na terra? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas eu tenho autoridade. Então eu tenho autoridade inclusive sobre o maligno, sobre os demônios. E eu preciso ter esse nível de entendimento. Toda autoridade foi me dada agora, no céu e na terra, diz o Senhor. Eu estou entregando essa autoridade à igreja. Vamos voltar para o jardim. Quando Deus cria o homem, ele coloca sobre ele autoridade. Diga autoridade para saber que você está acordado. Autoridade para quê? Para dominar, não é isso? E aí a serpente vem, engana o homem e desse homem é roubado a autoridade. Agora Jesus Cristo vem com toda a autoridade no céu e na terra, e aquilo que havia sido roubado do homem, a Bíblia diz que o Senhor agora devolve ao homem. Quando ele morre na cruz do Calvário, o salmista, a gente crê nessa visão, que Jesus desce ao inferno e ali então ele arranca das mãos do diabo a chave de autoridade, e agora essa autoridade é levada à igreja do Senhor, aos remidos do Senhor. Então toda a autoridade foi entregue a nós. Tá bom, apóstolo, já entendi. Se eu estou coberto pela graça, eu tenho autoridade. Se eu tenho o Espírito do Senhor, esse Espírito me leva a ter autoridade. Que hoje toda autoridade que foi entregue por Jesus não é uma autoridade como foi entregue a Elias, a Moisés, a Davi, uma autoridade parcial, mas é uma autoridade que estava sobre Jesus, e a autoridade que estava sobre Jesus é uma autoridade plena, e essa autoridade plena está sobre a minha vida, e eu posso pisar serpentes e escorpiões. Amém? Eu tenho essa autoridade. E quando eu sou restituído nessa autoridade, o que é que eu preciso fazer? Se a minha autoridade, ela me leva a servir Jesus, eu vou começar a viver agora a plenitude, não da terra, mas a plenitude do céu. Então a virtude de nós vivermos numa dimensão superior. Você que tem autoridade pode viver na dimensão do Espírito. Você que tem autoridade, ele pode pisar e vencer todas as obras do diabo. Você que tem autoridade, está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você que tem autoridade agora precisa entender que aquilo que foi praticado pelos heróis da fé, foi praticado por Jesus, por João, ele agora pode ser praticado por nós, de denunciarmos toda a obra de pecado e anunciar a obra de Cristo sobre a terra. Você que tem autoridade pode realizar obras maiores do que a que Jesus realizou. O Senhor veio e deu 10 minas. 10 minas. Saiu distribuindo para os 10 servos. O primeiro veio e disse, das 10, eu estou trazendo mais 10. Por que trouxeste mais 10? Eu te dou autoridade sobre 10 cidades. O Edson Júnior me perguntou ainda agora se a gente ainda vai ungir pessoas esse ano. Talvez. A unção é um nível de autoridade. A autoridade ministerial, a autoridade da liderança, a autoridade apostólica, a autoridade de governo, a autoridade no ministério levítico, a autoridade no ministério da beneficência. A quem é dado é cobrado. O Senhor vem e cobra. E aquele que respondeu à autoridade que lhe foi dada, Deus está dizendo, eu lhe estou dando o dobro de autoridade. Irmão, isso aqui é muito forte. Ah, olha, Senhor, eu deu 5, eu estou trazendo mais 5. Então tu vais reinar sobre 5 cidades. Vai ter autoridade sobre 5 cidades. Senhor, tu me deste as minas. Mas eu sabia que o Senhor era um Deus que cobrava. Eu peguei a mina. Não é a mina a menina, é a mina a dracma, o dinheiro. Coloquei no lençol e enterrei. Irmãos, hoje tem muita gente que está enterrando a dracma, o valor, a autoridade. E às vezes a gente tem muito mais trabalho para enterrar do que para multiplicar. Jesus chegou com ele e disse, por que não colocou num banco? Por que não foi ganhar o 0,6% da caderneta de poupança? Por que não foi para ganhar o mínimo? Mas a pessoa teve o trabalho de procurar um lugar, porque naquela época era diferente de hoje, né? Para você enterrar algo, tinha que ter um lugar, tinha que ter um mapa. E aí ele procurou um local, fez um mapa, cavou, enterrou, dobrou no lençol ou no lenço, que simboliza a autoridade. Todo lenço simboliza autoridade. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele pegou a bacia e a toalha. Era autoridade. A autoridade que a igreja tem está na toalha, está no lençol. E aquele homem pegou o lençol e enterrou. O dono voltou e cobrou. A pergunta hoje é: o que você está fazendo com a autoridade que você reconquistou em Cristo Jesus? Não é crente? Não tem o Espírito Santo? Não está cheio da graça de Deus? E onde é que está a autoridade? Ah, pastor, a minha vida está assim, a minha vida está dessa forma. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu estou com raiva do irmão, estou com raiva da igreja, estou com raiva do pastor. Ontem o pastor Rogério falou, estava passando aqui da internet, quanta bobeira a gente olha. Tem gente que eu já tirei, meu. Quando deixa de ser meu amigo, fique preocupado. Por que o apóstolo me tirou da amizade dele lá? Porque você botou besteira no Face. E o meu Face não cabe besteira, cabe coisa de Deus. Entrou bobagem, eu tiro. E tanta bobagem falando ali, meu irmão. Tem gente falando de vida pessoal. Onde está a nossa autoridade para vencer essa carnalidade? E se Jesus viesse agora e olhasse para cada um de nós: cadê a tua autoridade? Eu te dei autoridade para fazer isso e você enterrou. Eu lhe dei autoridade para fazer aquilo. Você até disse que ia fazer, mas você enterrou. Porque você estava preocupado com a sua vida mais do que com a minha obra. Ah, pastor, essa palavra não cabe agora em dezembro. É fim de ano. Cabe sim. Porque é o tempo da autoavaliação. É o tempo de você olhar e fazer o balanço geral. É o balancete do final do ano. Como é que foi a minha vida em 2013? E como é que vai ser em 2014? Eis que te dou autoridade. Ah, eu não posso. Pode. Quando uma criança nasce, há um peso, isso é a psicologia que diz, sobre as primeiras palavras que ouve, que aprende. Quando o homem nasceu, a primeira palavra que ele ouviu foi autoridade. Porque Deus te chamou para ter autoridade. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Será que tem alguma área na minha vida que eu estou enterrando o lenço, a autoridade, a obra? Será que tem alguma coisa que 2013 eu até planejei, até disse que ia fazer, mas chegou até aqui e eu fiz tudo ao contrário? Está bem em casa, está de saúde, está bem com a família, mas e a obra do Senhor? E as coisas do Pai? Ah, eu me comprometi com isso, com aquilo, Mas olha, eu não pude fazer. Por que, que eu não pude fazer? Será que eu não estava preocupado mais com as minhas coisas do que com as coisas do Senhor? Será que em mim não se deixou levar esse mesmo espírito humanista, hedonista, egoísta? E hoje eu te peço, Pai, que o Senhor olhe para mim, porque eu quero ficar debaixo da graça. Eu não quero ser mais tocado pelo inimigo e me deixar levar pelo espírito de engano. Não quero ser como Adão no jardim. Não quero ser como Judas no governo. Eu quero ser, Pai amado, aquilo que o Senhor planejou para mim. Um líder, um homem, uma mulher, um filho, um servo, uma serva de autoridade. Eu não quero me deixar vencer pela carne. Eu não quero me deixar vencer pelas coisas da terra. Eu estou aqui para dizer, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ser como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Eu quero, Pai amado, sair daqui com essa convicção: o diabo não tem nada para me oferecer, porque tudo que eu preciso, o Senhor já me deu. Ele me deu autoridade naquela cruz. Ele me deu perdão naquela cruz. Ele me restituiu naquela cruz. Ele me abençoou naquela cruz. Ele me deu vida, e a Bíblia diz vida abundante. Então o que o diabo pode me oferecer que o Senhor já não me deu? Por isso, Pai, nesta noite, eu quero voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar, Pai amado, para as bases da cruz. Voltar para a simplicidade da Tua palavra. E viver de forma digna de um cidadão do reino de Deus, que anda na terra, mas que não é da terra.